O meu rap, rap, tão cedo não se esquece, não se perde. O que está cá dentro e que as fezes, fezes, não me tocam, não me fezes. Na linha da frente, só eu e os meus. One love, brother. O resto se afoda. Isto nunca faltou. Contraste do nosso Ghetto, Ghetto, Ghetto. Para quem não gosta, toma cagar. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Para quem não gosta, toma cagar, cagar, cagar. Esta é a minha forma de expressão. Hip hop, hip hop, hip hop, hip hop. Para quem não gosta, toma a cagar, a cagar, cagar. One love para os meus brothers. Sinto-me frito ao PC, escrevendo rimas em vez de andar por aí feito otário. Aqui sinto-me bem, exprimo o que penso em remorso. Sócios, brothers, a quem tags, tu for flow. Esta é a história de quem nasce com o rap nas veias. A glória nunca a vi sentir, talvez senti, mas não foi em mim, já esqueci. Para o presente, ou cá eu para o futuro, sou Deus. Vou olhar para trás, para quê? Vou falar do passado, para quê? Tá feito e gozado, deu para curtir um bocado, mesmo quando pideu. Tava mal passado, sorri quando me apeteceu. Jurei este mundo e o outro quando aquela pessoa morreu. Assumi quando aconteceu. Podes acreditar que fui sempre eu. Já fui sempre eu. Agora vão os abraços para os meus. G-O-O. Drops para os meus. G-O-O. O que vai? Damian. Sabes bem? Tujinha. Oh. Coyote Boy. Compadre. KPLD. Oh. Art of Ghetto. Reni. Uma capa, yeah. Cromado, bagaço, lunático, Caxias, Red, última frequência, Jair, BPC, barriguinha BPC, isto é tudo, meus bros, é Horta Nova, é todo lado, eu tô lá.